055, bom dia. Goma 055, acione identificação. Está presente o Inapro de ITAP, desce para nível 050. E 050, deve ser um pequeno desvio e mais 5 milhas sem condição de right up, igual 905. Entendi. Tá, pegou o 9055. Entendi. 055, desça para 2000 pés, ajuste no 06, autoridade elétrica X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 06, vai reportar. Turbo, gol 9099, informação Charlie, autorização Confins. Gol 9099, autorizado para Confins, VEPS Zulu 21, nível 400. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa vou posição Nítibo, onde intercepta o exterior VIN, segue conforme. Transponder 5554, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, nível 400. Transponder 5554, perfil Arbor 1, Elefa, transição, depois DCT Nítibo, intercepta o Zulu 21. E o controle de saída 120, décima 8, estamos aqui na 10, gol 9099. 10099, correto, portão 10, chamamos o pushback, saneamento. Chama nessa, obrigado. Estabilizado, Gol 9055. Gol 9055, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Corre Salvador, bom dia, Gol 9055. 9055, boa noite, avistado, pouso autorizado. Estou no zero, vento 160 graus, 07 mais. Pouso não no zero, Gol 9055. Salvador, Santos, Rizona, 7G, informação, chefe. Foxtrot, taxi, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, pro 08, 9055. Alô, Salvador, Yankee Delta, confirma. Bom dia, Tango Yankee Delta, solicita autorização de reboque, posição 2 do Grand Pátio para a posição remota do Grand Pátio, posição 13. 13 remota do Grand Pátio. Tango 9099, puxa pega acionamento no 10. O Tango Yankee Delta aguarde para o início do reboque. Gol 9099, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi 9099, obrigado. O 9099, 171 a bordo, alterna Guarulhos, temos 3 horas e 10 minutos. Gol 9099, aeronave da companhia ingressando no Pátio 1 para o parqueamento na posição 08. Após parqueamento da mesma, prossiga via Pátio 1 no Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera da pista 10, ajuste 10 no meio. Gente, após a aeronave da companhia no 08, autorizado Pátio 1 no Índia. E informa no ponto de espera, 1016 ajuste, gol 90 no 99. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2222, ciente da informação Delta. Passarelo 2222, aciona a identificação. Dessa via chegada a Amã para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. Descida via na mão para 3 mil pés, 10, 1 no meio, ajuste. Voo 9099, está próximo ao ponto de espera da 10. 9099, autorizada a linha de decolagem, 10, vento 1 no meio, 0 graus, 99. Autorizada a linha de decolada, 10, gol 9099. Tango Índia Delta, autorizado para seguir o reboque, reporte ao término. Tango Índia Delta. Decolar 2040, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, 9099, decola. 9099, contato radar, suba. Para o nível de voo 400, via saída Boruno. 400, saindo na saída, Abiru 1. Arbor 1. Arbor 1. Voo 9099, a saída é Arbor 1. Arbor 1. 9099. Vanite, Gol 9099? Gol 9099, vou Elefa. Elefa, 9099. Campo, tá 3, zona 70. Andrezo 70, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, tá 3, zona 70, obrigado, boa noite. Boa. Passareda 2222, desça para 2000 pés, ajustando 096, pro Edizu, na autoridade ILS X-Ray, reforço estabilizado. Passaredo 2222. Podia repetir para o 2222? 2222. Pro Ediduna, 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Pro Ediduna, autorizado até 2000 pés, reportará estabilizado. Passaredo 2222. Salvador, boa noite, passaria do 2224, ciência informação Delta, transfere 170. Passaria do 2224, pro Editap, desça até 4000 pés, ajustando 096. Autorizada a descida para 4000 pés, necessita ser agora ou pode aguardar o ideal de descida? O 2224 tem condições de descida presente? Afirmativo. Está presente, desça para 4000 pés, ajustando 096, com high speed para o Editap. Positivo, 1016, então no ajuste para 4000 pés, livrando no momento, passaria do 2224. Gol 9099, chama o Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260288, boa. Controle, gol 9592, entre da Delta, passando 250, boa noite. Voo 592, boa noite, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, reduza 250 nós, número 3, na aproximação, chegada, voo médio 1. Frente a 2250 nós, 050, descendo, voo 9592. Controle ao 592, voltando. Prossiga. É, reduzindo, posso voar após com a Boeing, voar Itap? Voa direto Duna com high speed. Aí segue como número 2 na aproximação. Ah, ok. Então número 2, high speed, Duna após com a Boeing. Obrigado. Eco, taxi, via Alfa, Juliette, remota 1 no 4. Alfa Juliette remoto no quadro, tá 3170. Utilizado, passaria 2222. Passaria do 2222, chama a torre, frequência 118.95. 18.95, vai chamar. Voo no 592, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. 316, 2000 pés, voo no 592. Salvador Approach, boa noite, Argentina 1910, crossing 210, down to 150. Argentina 1910, Skolkai Dance, descendant to flight level 050, viable med 1 arrival. 2050 on Pomed 1 arrival, Argentina 1910. Controle, bom dia, tá 3520. 3520, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060. Via chegada Bomed 1, inicia a redução para 2509. Ok, já foi orientado pelo centro, está mantendo 250, descendo 060, Bomed 1, 3520. Charedo 2224, inicia a redução agora para 200 nós. Iniciando a redução para 200 nós para Charedo 2224. Ivi Alfa, Kilo Pat 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo até o Pat 3, posição 5 Lima, o 2222. Dois, desça para 2000 pés, ajustando 0 no meio, autorizado ele, X-Ray, reporte estabilizado. Prosseguindo para 2000 pés, 1016, reportando estabilizado, X-Ray, 2224. Argentina, 1910, descent 3000 feet, 281016, reduce our speed to 10 knots. Descent to 3000 feet, reducing speed to 210 knots, Argentina, 1910. Estabilizado, gol 1592. Gol 1592, chama a torre frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 592, passou zona. 592, bom dia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 89. Ele pouso, gol no 592. Estabilizado, passaria do 2224. Passaria do 2224, chama a torre frequência 1 no 8, decimal 95. Grato, boa noite. Argentina 1910, descend 2000, feed 2 8 1 0 1 6, clear the LSX rate 1 8 1 0, report established. This is 2000 feet, clear ILSX rate runway 10, report established, 1 9 0 1 0. 0440. Ainda não consultou no sistema, vou chegar.